Espaço Aberto, tocando a sua música. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like.

namorou por muito tempo na coleira. Agora tá solteira, tá querendo extravasar. Já é VIP, tá em todas, onde chega tem pulseira. Agora não tem frescura, é só chegar que rola. Ela chega causando os mamães, babando, eu babo no trem. Já sei que hoje tem, ha! E ela tá bem. E ela dança, e rebola, empina, se solta, tá solta, e agora, cadra! Ela tá na pista, agora o couro come. Não quer comédia, ela quer sujeito homem. Cansada de otário e de borracha fraca. Partiu com Thiago Brahma, Cristiano e o Mr. Catra. Da sonda, da solteira, da soltinha, ah, ah, tá querendo, ah, tá querendo. Da sonda, da solteira, da soltinha, ah, ah, tá querendo, ah, tá querendo. Da solta, solteira, soltinha, vai, ah, tá querendo. Tá querendo, tá solteira, tá soltinha, ah, tá querendo, ah, tá querendo, tá querendo, tá querendo, sai do chão. Ela tá querendo, vai ganhar uma pegada. Prefere o Cristiano, o Thiago ou o Mr. Catra. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, ah, ah, tá querendo, ah, tá querendo. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, vai. Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo. Meninas, com um trio desse, ninguém dorme sofrendo. Espaço aberto, tocando o que te toca. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Estoura champanhe, que elas ficam loucas. Que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E Marcelo aqui no Espaço Aberto, encerrando o nosso penúltimo bloco de hoje. Daqui a pouco tem mais músicas. Já já eu trago as minhas últimas de hoje. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Estamos de volta, agora tem Lúcio, Manuel e Murilo. Oi, vem, ô